Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que para entrar em contato conosco é muito fácil. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com, onde você pode nos enviar as suas críticas e também as suas sugestões de notícias. O Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Temos uma campanha de financiamento coletivo lá no site apoia.se/segurançalegal. Escolha uma modalidade de apoio ao nosso projeto e entre os benefícios você terá acesso lá ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores, onde eu, o Vinícius e o Guilherme estamos lá comentando as notícias do dia e também tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Sempre lembrando você que os links das notícias comentadas aqui estão lá no nosso site ou então aí no agregador do seu programa de podcasts. Caso você queira ler uma notícia e se aprofundar mais, porque aqui a gente traz tudo de formas resumidas. E nesta edição, as polêmicas do reconhecimento facial. Mais falhas em aviões da Boeing e da Latam. Espionagem em redes celulares. Mais ataques de ransomware. NASA hackeada. Huawei versus Estados Unidos. China versus turistas. O mouse espião e série de TV sobre cybercrime brasileiro. Entre outras notícias. E vamos a elas. As polêmicas e os problemas do reconhecimento facial no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando sobre as polêmicas da tecnologia de reconhecimento facial, cuja adoção já começa a aparecer, começa a ser mais comum, tanto no Brasil quanto no mundo, não sem uma polêmica por parte de quem está sendo identificado por esse tipo de tecnologia. O Banco do Brasil anunciou recentemente que está testando o uso de reconhecimento facial em duas frentes. No aplicativo do banco instalado nos smartphones dos clientes, e também com câmeras instaladas nas agências. Em ambos os casos, as provas são realizadas com os funcionários da instituição bancária e posteriormente será estendida para os clientes. O plano é fazer isso até o final do ano. A solução de app é usada para desbloquear o acesso do funcionário na área de funcionários do banco e para reconhecer uma pessoa. A solução no aplicativo analisa 68 pontos da face. E a solução com câmeras nas agências reconhece e analisa o fluxo dos funcionários no recinto. O aplicativo está em teste com os trabalhadores em uma agência e as câmeras estão funcionando em outras 3 agências. A solução foi desenvolvida por uma equipe do banco, que já foi criada no começo do ano visando implementar essa tecnologia dentro do banco. Já a rede de supermercados Pão de Açúcar contou que pretende abrir a sua primeira loja Minuto Beta cheia de tecnologias, isso dentro de 3 meses. E entre 5 ou 6 meses isso estará aí já presente para os clientes. O grande diferencial desse tipo de loja é o uso extensivo da tecnologia, inclusive fazendo uso das tecnologias de reconhecimento facial dos clientes. De acordo com o anúncio da rede, esse tipo de loja parece um misto de café com mercearia, com lanches, alimentos prontos, isso para consumo de produtos frescos. Esse tipo de loja vai contar com totens de autoatendimento, com reconhecimento facial, para identificação, pagamento pelo aplicativo e também o self-checkout, que é um sistema para passar as compras sozinho, né, no caixa, sem precisar ir de um funcionário. Além de tudo, o ambiente também terá tomadas e rede Wi-Fi. Portanto, essa seria a ideia do Pão de Açúcar, de um supermercado do futuro que, para autenticar você como cliente, usaria o reconhecimento facial. Pois bem, enquanto esse tipo de tecnologia começa a aparecer aqui no Brasil, lá fora ela começa a despertar polêmicas. Depois da cidade de São Francisco, no mês passado, proibir com que órgãos governamentais pudessem usar a tecnologia de reconhecimento facial em câmeras públicas, agora foi a vez de outra cidade americana, a cidade de Somerville, no estado de Massachusetts, tomar a mesma decisão. Eles aprovaram uma lei local que proíbe até mesmo a polícia de usar a tecnologia para monitorar a população. Nos Estados Unidos, usar o reconhecimento facial por parte de órgãos públicos é uma atividade que vem sendo alvo de duras críticas por parte de ativistas políticos e também de cidadãos, a ponto até mesmo do estado da Califórnia estar considerando proibir essa tecnologia de ser utilizada por sua força policial. Existem diversas pesquisas que já enfatizam os riscos de uma vigilância por meio de reconhecimento facial, incluindo aí um estudo do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que mostra que a tecnologia ainda é bastante falha ao diferenciar rostos similares, em especial rostos femininos e de pessoas não brancas. Sendo assim, usar um reconhecimento facial na polícia, por exemplo, pode levar a um índice preocupante de flagras indevidos, não somente constrangendo a população, como também acarretando riscos para quem não conseguir se defender de uma acusação. Na Europa, por exemplo, o uso do reconhecimento facial como mecanismo para identificação de criminosos ganhou mais um capítulo de polêmicas. Em Londres, uma pesquisa realizada pela Universidade de Essex apontou um volume relevante de falhas e endossou o coro da insatisfação com o uso dessa tecnologia, deixando, por exemplo, a Scotland Yard no centro de mais um conflito. Uma das principais controvérsias foi exatamente a detenção de pessoas que não seriam procuradas pela justiça. Pois é, ouvinte, olha, como muitas tecnologias que nós conhecemos, o reconhecimento facial também tem falsos positivos. Após muitas discussões sobre a ética por trás dessa técnica, os pesquisadores que fizeram esse estudo lá na Inglaterra tiveram acesso a 6 testes feitos em tempo real pela polícia. Esses testes foram feitos entre junho de 2018 e fevereiro de 2019. Neles, a Polícia Metropolitana de Londres fez esses testes com pessoas que estavam passando pela rua e o resultado não agradou. A conclusão foi que erros de identificação não são incomuns. Segundo o jornal The Guardian, os acadêmicos relataram casos de pessoas que foram interpeladas pelos agentes da polícia sem que elas fossem procuradas pela justiça. De acordo com esses pesquisadores, de 42 pessoas sinalizadas pelo software de reconhecimento facial, 22 pessoas foram detidas. Destas 22, apenas 8 eram procuradas pela justiça. A pesquisa apontou também que outras pessoas que foram abordadas nessa pesquisa foram abordadas por questões que já haviam sido tratadas no tribunal ou por crimes de menor potencial ofensivo, que não seriam considerados relevantes o suficiente para justificar o uso dessa tecnologia. E para provar que o reconhecimento facial realmente tem seus problemas e ainda não pode ser usado como uma tecnologia de autenticação precisa e que precisa ser melhorado, né? Pesquisadores chineses provaram recentemente que eles conseguiram burlar o sistema de reconhecimento facial da Apple, que, segundo a própria empresa, só poderia ser enganado uma vez em 1 milhão de possibilidades. Para provar que não é impossível quebrar essa segurança do Face ID, os pesquisadores chineses usaram um modelo 3D hiperrealista. Os pesquisadores publicaram um vídeo. Se você quiser ver esse vídeo, você já sabe o link para ele estar lá no nosso site. Nesse vídeo dá para ver que, com o uso de um boneco, os pesquisadores conseguiram não só desbloquear um iPhone, mas eles também conseguiram fazer um pagamento pelo WeChat, que é um aplicativo de conversa bastante popular lá na China, onde é possível também fazer pagamentos. E ele usa a tecnologia de reconhecimento facial da Apple para fazer esse pagamento. É, e a experiência surpreendeu pela maneira simples em que é possível contornar essa tecnologia de identificação de reconhecimento facial usada nos iPhones. E para fechar esse tema, se você acha que é fácil fazer um opt-out dessas tecnologias, saiba que, olha, isso não é tão simples assim. Uma jornalista americana contou em um artigo publicado na Wired a dificuldade que ela teve de fazer o opt-out ao embarcar em um voo da companhia americana Delta. Pois é, caro ouvinte, olha, companhias aéreas são as mais novas a adotar o reconhecimento facial em seus embarques, visando aí deixá-los mais rápidos. E se você acha que isso está muito longe para chegar aqui no Brasil, saiba que a empresa aérea Gol já está testando a tecnologia no embarque de voos saindo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Pois bem, voltando aí à história da jornalista, no seu artigo ela conta toda a burocracia que ela sofreu para fazer um opt-out, porque as companhias americanas querem forçar a adoção desse método, visando a deixar os embarques mais rápidos. No artigo ela fala o seguinte, isso eu achei ótimo, né? Abre aspas. Até que tenhamos evidências de que o reconhecimento facial é preciso e confiável, em vez de simplesmente conveniente, os viajantes devem evitar a tecnologia até onde puderem. Quem quiser depois ler esse artigo já sabe os links lá no nosso site. Novas falhas em aviões da Boeing podem atrasar retorno das operações. E por falar em companhias aéreas, no episódio passado o Guilherme e o Vinícius comentaram sobre as falhas no software da Boeing nos seus novos aviões 737 Max, que levaram a 2 acidentes aéreos com mais de 300 mortos. Pois saibam que a história teve novos capítulos recentemente. Autoridades norte-americanas descobriram uma possível nova falha na aeronave 737 Max da Boeing, que deve fazer com que os testes para os retornos de operação atrasem ainda mais. A FAA, que é a Federal Aviation Administration, informou que identificou risco potencial durante os testes do simulador, mas não revelou detalhes. A empresa, inclusive, está atualizando o sistema de controle de voo da aeronave, o MCAS, que é o foco dos investigadores dos acidentes. No mês passado, a FAA indicou que a aprovação das alterações da Boeing no 737 Max poderia ocorrer no final de junho. Isso teria permitido voos de teste no início de julho. Havia esperanças iniciais entre as companhias aéreas de que o 737 Max estaria de volta ao ar durante o verão americano, inverno aqui no Brasil, mas esse cronograma foi adiado para o final deste ano, mesmo antes das últimas notícias. Essa possível nova falha aconteceu durante uma simulação feita por um piloto da FAA, em que o software foi ativado e demorou mais que o esperado para recuperar a aeronave. Outras fontes disseram que o problema estava ligado ao poder de computação da aeronave e se o processador possuía capacidade suficiente para acompanhar. E para deixar a situação ainda pior, foi revelado pela imprensa americana que o software de bordo do Boeing 737 Max foi desenvolvido por trabalhadores terceirizados, recém-formados e mal remunerados. Engenheiros de longa data da empresa disseram que o sistema MCAS foi desenvolvido em um período que a Boeing buscava cortar custos, pressionando fornecedores por preços mais baixos e demitindo profissionais experientes para contratação de mão de obra mais barata. A empresa e suas terceirizadas baseavam cada vez mais a sua força de trabalho em funcionários temporários, alguns deles com salários de 9 dólares por hora no desenvolvimento e teste do software. Para se ter uma ideia, o salário médio por hora nos Estados Unidos atualmente é cerca de 35 dólares a hora, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Mercado de Trabalho. Por isso, a Boeing buscou mão de obra fora dos Estados Unidos para economizar. De acordo com as fontes, a maioria dos funcionários terceirizados vinha de países sem grande experiência no setor aeroespacial, principalmente a Índia, empregados pela empresa HCL Technologies. Mark Rabin, um ex-engenheiro de software da Boeing, disse que os códigos eram escritos por funcionários recém-formados e posteriormente revisados por engenheiros mais experientes. Falha grave em sistemas de entretenimento da Latam pode afetar passageiros. E para fechar esse assunto de companhias aéreas, foi revelado pelo pesquisador brasileiro But Santos mais uma vulnerabilidade no Latam Play, o sistema de entretenimento a bordo da companhia aérea Latam. Similar a uma falha encontrada por ele mesmo em agosto de 2018 e cujo conserto foi prometido pela empresa até novembro do mesmo ano, essa nova brecha não afeta os controles críticos da aeronave, mas permite que um ator malicioso roube informações sigilosas e até mesmo instale malware no celular dos passageiros em cada voo. O Latam Play é um serviço presente em todas as classes de voos da Latam. É composto por uma série de conteúdos multimídia que podem ser consumidos na tela individual em cada assento, em notebooks ou em dispositivos móveis conectados ao Wi-Fi da aeronave. O problema é que, como denunciado pelo pesquisador, o servidor responsável por controlar toda essa estrutura pode ser invadido facilmente por um atacante a bordo. Ele disse, abre aspas, é praticamente a mesma brecha de 2018 que a Latam disse que iria arrumar, eles até tentaram, mas só colocaram o erro em outro lugar, fecha aspas. Uma vez invadido, esse servidor invadido, um criminoso poderia, por exemplo, corromper o arquivo APK oferecido para a instalação do aplicativo Latam Play em smartphones Android, infectando esse smartphone com um spyware, por exemplo. E os perigos, olha, não terminam aí. As vulnerabilidades também afetam o serviço batizado simplesmente como Wi-Fi a bordo, que foi inaugurado pela Latam em novembro de 2018 e que está sendo implementado de forma progressiva nas aeronaves. Com esse recurso, os passageiros podem comprar pacotes de internet para navegar durante o voo. Pois bem, o pesquisador também detectou uma vulnerabilidade aí nessa rede Wi-Fi que permitiria a alguém aplicar golpes de phishing para enganar os clientes, gerando um falso formulário de compra dessa conexão Wi-Fi, e ele poderia assim roubar dados pessoais, até mesmo o número de cartão de crédito da vítima. Imagine você está lá voando e o seu número do seu cartão de crédito pode ser roubado. Pois bem, a empresa Latam afirmou que não há registros de abuso dessas vulnerabilidades e que uma solução já está sendo desenvolvida para consertar essas brechas, mas a empresa não estabeleceu nenhum prazo para a atualização desses sistemas. China força instalação de app espião nos celulares de turistas. Olha, vamos agora tratar de uma série de notícias envolvendo a China. A vigilância virtual do estado chinês passou a afetar turistas e viajantes que visitam a região de Xinjiang, localizada no noroeste do país. Uma investigação publicada em conjunto pelo New York Times, The Guardian, pelo site Motherboard e pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung, nessa semana, apurou que oficiais do governo chinês, que cuidam da fronteira dessa província, estão tomando celulares de quem pretende entrar nessa região e estão instalando um aplicativo malicioso à força. Esse aplicativo, que pode ser instalado em aparelhos Android, é usado pelos agentes estatais para vasculhar mensagens, calendários e arquivos para encontrar materiais suspeitos. Ao todo, o malware instalado pelos agentes estatais busca 73 mil arquivos nos smartphones dos visitantes, muitos deles associados a questões sociais, políticas e religiosas na China. O site Motherboard destacou, por exemplo, que o malware busca por partes do Alcorão, o livro sagrado do Islã, e também PDFs relacionados ao Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete e refugiado na Índia, como materiais buscados nessa varredura. Atravessando a fronteira do Quirguistão com a China, um repórter do jornal alemão Süddeutsche Zeitung teve o seu celular analisado pelas autoridades locais, que instalaram um aplicativo chamado Fenkai, ou com outro nome é o BXAQ, no aparelho do jornalista. Outros viajantes que passaram pelo local relataram que o processo de fiscalização chega a levar até metade de um dia. E olha, se você pensa que isso é feito na surdina, você está enganado. Ao receber os celulares de volta, os viajantes se deparam com um ícone do aplicativo no menu. As autoridades não se dão ao trabalho nem de deletá-lo. No caso de usuários de iPhone, um outro aparelho era conectado ao celular para que a varredura fosse realizada e depois disso não sobrava nenhum aplicativo estranho na tela dos celulares dos turistas. Presidente americano abranda restrições contra Huawei. O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, o Xi Jinping, durante a reunião do G20, realizada recentemente em Osaka, no Japão, onde também participou o presidente brasileiro, essa reunião terminou como uma trégua na guerra comercial entre os dois países, e isso incluiu aí um abrandamento nas restrições à Huawei imposta pelos Estados Unidos. Dessa forma, empresas norte-americanas poderão voltar a vender seus produtos de disponibilidade geral para a companhia chinesa. A flexibilização não significa a retirada da Huawei da lista de entidades cujos negócios nos Estados Unidos são tutelados pelo governo do país. A inclusão da Huawei nas conversas do cessar-fogo, contudo, desagradou aí outros políticos dos Estados Unidos que viram que claramente o Donald Trump cedeu justamente por interesses comerciais. China teria hackeado rede de 8 grandes provedoras de tecnologia. Ainda falando sobre a China, hackers que trabalham para o Ministério de Segurança do Estado chinês podem ter sido responsáveis por invadir as redes de 8 provedores de serviços de tecnologia, segundo informações da Reuters. De acordo com as fontes ouvidas pela agência de notícias, o objetivo era promover o roubo de informações comerciais. Os ataques em questão, batizados como Cloud Hopper, teriam ocorrido entre 2014 e 2017 e foram atribuídos à China justamente pelo governo americano. No ano passado, o governo havia falado sobre essa operação, defendendo que as invasões buscavam promover interesses econômicos chineses, sem citar quais companhias haviam sido vítimas. Agora, a Reuters descobriu quais foram as vítimas. Entre elas estão a IBM, a HP, também a Fujitsu, a Tata Consult Services, NTT, e também Dimension Data, e outras empresas aí menores foram vítimas desse ataque. Questionado sobre esse assunto, claro, o governo chinês negou as acusações. Invasores roubaram dados de operadoras de celular por 7 anos em 3 continentes. Um grupo de espionagem teve acesso aos bancos de dados e conseguiram controle das redes de mais de uma dúzia de operadoras de telefonia celular ao redor do mundo durante os últimos 7 anos. A informação veio a público por meio dos pesquisadores da Cyber Reason, uma empresa especializada em segurança digital, sediada nos Estados Unidos. Ao menos num primeiro momento, foi descoberto que os invasores obtiveram registros de chamadas de telefonia celular, o que inclui aí informações sensíveis como horários e datas das chamadas e também de onde elas foram feitas, de pelo menos 20 pessoas. De acordo com a empresa, os atacantes concentraram as suas atividades no roubo de dados de pessoas ligadas a governos e forças militares. Isso ocorreu de maneira persistente e esses ataques começaram provavelmente em 2012. De acordo com Amit Serper, que é o chefe de pesquisa sobre segurança da Cyber Reason, os invasores conseguiram o nome de usuários e senhas dessas redes e dessas empresas, criando uma série de privilégios e acessos remotos. Para conseguir instalar esses backdoors, eles procuraram explorar vulnerabilidades antigas, instalando RAT nos computadores dos funcionários dessas empresas, ou então encontrando servidores públicos ligados a essas empresas e que tivessem expostos na internet. Quem está por trás desse ataque? Bom, não há qualquer certeza sobre quem são os responsáveis por esses ataques, mas as ferramentas de ataques usadas nessas invasões apontam para um grupo de hackers chineses conhecidos como APT-10. Esse CEO da Equifax é condenado à prisão. Nossos ouvintes vão se lembrar do monstruoso vazamento de dados da Equifax ocorrido em setembro de 2017. Inclusive, esse foi um tema de uma edição de Segurança Legal. Pois bem, nessa semana, o ex-CEO da empresa, o senhor Jun Ing, foi condenado a 4 meses de prisão e também a devolver aos cofres públicos o valor de $117 mil, além de pagar uma multa de $55 mil. O motivo da prisão, não, ouvinte, não foi por causa do vazamento em si, mas sim porque esse senhor usou a informação do vazamento em seu favor, vendendo cerca de $1 milhão em ações da Equifax, que ele era dono dessas ações, antes de que essas informações acerca do vazamento se tornassem públicas. Esse tipo de prática, conhecida no mercado de ações como insider trading, é proibida em vários países, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Agora, olha, a pergunta que não quer calar. Será que algum executivo brasileiro de empresas listadas em bolsas fazem o mesmo? Como é que será a efetivação disso depois que a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, estiver em vigor? Eu tenho essas dúvidas. Malware Silex destruía dispositivos vulneráveis da internet das coisas. Uma praga digital capaz de destruir dispositivos da chamada internet das coisas foi desativada por seu criador. Chamado de Silex, o vírus realizava ataques invadindo aparelhos que não tiveram a senha de acesso configurada corretamente. Após entrar em um equipamento, o código executava uma série de rotinas que destruíam o sistema operacional, deixando o dispositivo inoperante. Os dispositivos da internet das coisas incluem câmeras de segurança, aparelhos de gravação de imagens, os DVRs, televisores, geladeiras e outros aparelhos que tradicionalmente não possuem conexão com a rede. Apesar dos produtos serem variados, eles tendem a funcionar de maneira semelhante, tendo processadores baseados em ARM, que é o mesmo tipo que é usado em celulares, e uma versão compacta do sistema operacional Linux. Essa semelhança acaba facilitando a criação de uma praga digital capaz de funcionar em grande parte desses eletrônicos inteligentes. Em especial, muitos deles possuem um canal para receber comandos através do Telnet. Pois bem, era essa porta que o Silex usava para infectar esses aparelhos. Pois bem, o criador do vírus explicou que o objetivo dele era eliminar sistemas cujos donos negligenciavam as devidas proteções de segurança e que isso seria feito para que invasores, especialmente os ScriptKids, não pudessem se aproveitar dessas vulnerabilidades desses sistemas para lançar ataques cibernéticos. Ou seja, o criador do vírus tinha lá os seus propósitos, né, como um vírus bonzinho. Pois bem, por falar em IoT, o presidente Jair Bolsonaro instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil. Em decreto presidencial, o decreto número 9.854, que foi aprovado na semana passada e que também dispõe sobre a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina e Internet das Coisas. Pois bem, esse plano tem como finalidade, de acordo com o texto assinado e aprovado pelo presidente, implementar e desenvolver a internet das coisas no país com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observadas as diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados pessoais. O decreto também cria a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas para a internet das coisas. Essa câmara servirá como um órgão para acompanhar e implementar o IoT, será uma entidade focada em fomentar parcerias público-privadas e trazer discussões, além de apoiar projetos mobilizadores. Mas a questão aí é, será que eles vão mesmo se preocupar com a segurança desses dispositivos? Ataques de ransomware continuam firmes e fortes. Há não muito tempo atrás, o tema ransomware era uma pauta comum aqui no Resumo de Notícias. Mesmo depois de terem caído mais de 30% no último ano, os ataques continuam, porém agora mais direcionados a empresas e grandes corporações. vez por outra a gente vê aí notícias na imprensa de novas vítimas, de novas famílias de ransomware que são cada vez mais agressivas e que exploram novas técnicas. Entre essas novas famílias que estão aparecendo, o Soldin chama muito a atenção. Numa pesquisa publicada pela Kaspersky, foi revelado que esse novo ransomware, focado totalmente em empresas e servidores rodando o Oracle WebLogic, esse ransomware estaria aí sendo disseminado também através de empresas de MSP, que é o Managed Service Provider. Empresas aí como a IBM, Atos, Kaseya ou até a WebRoot. Essas empresas estariam sendo invadidas e através desse acesso que elas têm à rede do cliente, o ransomware estaria sendo instalado. Vejam vocês. Foi revelado também que esse novo ransomware utiliza uma vulnerabilidade crítica do Windows para se instalar. O CVE 2018-8453. Pois bem, a má notícia é que muita gente ainda está pagando esses resgates. Foi o caso de duas cidades norte-americanas no estado da Flórida. A prefeitura de Lake City pagou um resgate de Bitcoin de $460 mil, dá mais de R$1,5 milhão, para que cibercriminosos que desativaram o sistema de computador da cidade, utilizando um ransomware. E uma outra cidade americana fez um pagamento de $600 mil, mais de R$2 milhões em resgate, a cidade de Riviera Beach, também no estado da Flórida. Mas, olha, depois que o prefeito descobriu que o diretor de TI fez esse pagamento, ele demitiu o diretor de TI porque ele não concordou com esse pagamento. Também temos visto aí na imprensa ataques aqui no Brasil, como ocorrido contra a Universidade Estácio de Sá, que ficou sem sistemas por alguns dias, e também agora nessa semana um ataque a um grande hospital em Portugal. Pois é, ouvinte, olha, cybercriminoso não perdoa ninguém e os ataques aí continuam, todo cuidado é pouco. E vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas. São tantas notícias interessantes que não dá tempo de nós comentarmos todas elas aqui no programa. Então eu vou trazer aqui a manchete dessas notícias interessantes. Você já sabe que se você quiser ler os detalhes, os links estão no nosso site ou aí no seu agregador de podcasts. Primeira notícia: legisladores dos Estados Unidos pedem ao Facebook que suspenda planos da criptomoeda Libra. Olha, e eu me pergunto se esses legisladores decidirem fazer o mesmo com o Bitcoin, eles vão mandar essa cartinha para onde? Segunda notícia: Mac anuncia aplicação piloto do Enem online em 2020. Olha, sei não, hein? Eu acho que isso não vai sair como o planejado, dado o histórico de incidentes do Mac e a base de dados do Enem. Próxima notícia: YouTube passa a proibir vídeos que ensinam práticas de hacking e phishing. Olha, seria tão bom se o Google tivesse essa mesma atitude com os milhões de arquivos de malware hospedados lá no Google Drive. Próxima notícia: Amazon admite, gravações de voz da Alexa serão salvas para sempre. Pois é, ouvinte, não espere privacidade desses serviços. Próxima notícia: COAF investiga exchanges de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro. Quem é mesmo que disse que criptomoedas não podem ser rastreadas? Próxima notícia: cybercriminoso é identificado ao deixar um pendrive cair em ataque a um banco. Pois bem, ele foi pego porque ele deixou esse pendrive cair enquanto ele jogava um coquetel Molotov em uma agência de um banco lá na Bélgica, quando ele participava de um protesto. Então, ouvintes, fica a dica aí: ao participar de um protesto, não leve o seu pendrive. NASA foi hackeada por mini computador de $35. Um invasor se infiltrou na rede informática de um centro da NASA no ano passado, usando um Raspberry Pi, um mini computador aí que custa $35. Apesar do incidente ter ocorrido ano passado, o fato se tornou público neste ano, o que obrigou a agência americana a desligar temporariamente os sistemas de controle dos voos espaciais do centro afetado. O ataque começou em abril de 2018 e continuou durante quase um ano nas redes do Jet Propulsion Laboratory, que está localizado na cidade de Pasadena, na Califórnia. Esse fato foi revelado pelo inspetor-geral da NASA em um informe que foi publicado no último mês de junho. Segundo esse informe, foram roubados 500 megabytes de dados. Esse roubo aí incluiu dois arquivos confidenciais. Um deles continha dados científicos obtidos pelo rover Curiosity, que está em Marte. Outro tinha dados relacionados com a lei de controle de exportações para tecnologias que podem ser utilizadas militarmente. Mais importante ainda, o invasor conseguiu se infiltrar em duas das três redes principais desse centro, detalhou o informe. A falha fez com que a NASA temesse que o invasor pudesse entrar a partir desse centro na Califórnia em outros centros espalhados pelo país, incluindo aí o Centro Espacial Johnson, que fica localizado em Houston, que é o mais famoso de todos, onde se encontra a sala de controle da Estação Espacial Internacional, que controla também os voos americanos ao espaço. Olha, os nossos ouvintes que assistiram Mr. Robot vão se lembrar muito bem desse tipo de ataque, conhecido como Shadow IT. Cuidado com o mouse espião! E olha, por falar em Shadow IT, você já imaginou que um mouse poderia ser usado para comprometer a sua rede inteira? Pois bem, isso pode acontecer e foi demonstrado pelo Stefano Souza, que é CSO na OAB, em um post que ele publicou lá no seu LinkedIn. Tá? Um post bastante interessante aí, detalhando essa técnica. Essa é a segunda versão do seu mouse espião que o Stefano desenvolveu, sendo que nessa segunda versão ele trocou o uso de um Raspberry Pi, porque essa primeira versão que usava o Raspberry Pi, ao ser desconectada da porta USB, ele parava de funcionar. Já essa nova versão, ele está usando um ESP12S Wi-Fi, que é um mouse aí que tem um hub USB e que pode se conectar à rede Wi-Fi de uma empresa, né? E segundo o Stefano, esse tipo de equipamento pode ser comprado aí facilmente em lojas de produtos chineses. Pois bem, o ESP12S pode ser ligado utilizando as portas TX e RX ou também numa porta USB. E usando o Exploit V2, ele conseguiu emular um HID controlado por Wi-Fi, permitindo aí com que o dispositivo possa hospedar o seu próprio ponto de acesso ou se conectar já a uma rede Wi-Fi existente. Isso permite, por exemplo, que o mouse se conecte ou tenha conectividade externa. Quando o usuário estiver distraído, pode-se então efetuar a troca do mouse e assim realizar o ataque na rede. Olha, e o mouse continua operacional, ou seja, ele funciona normalmente. O usuário não vai perceber que está sendo espionado. Deste modo, aí, o mouse pode passar por meses tendo acesso à rede sem levantar nenhuma suspeita. No seu post lá no LinkedIn, o Stefano postou as fotos do mouse e como ele usou essa técnica com sucesso em testes de penetração. Nosso ouvinte que tiver interesse, os links estão lá no nosso site. Série do Discovery Channel revela o cybercrime no Brasil. E para terminar essa edição do Resumo de Notícias, eu queria comentar que o canal Discovery, em coprodução com a Fremantle, estreou neste mês a série Crimes.com, apresentada pelo ator Luiz Guilherme, em formato de docudrama, ou seja, um documentário que se utiliza de atores. Ele reúne 6 episódios que mostram golpes e crimes digitais reais ocorridos por meio da internet aqui no Brasil. Em cada programa, 3 histórias independentes serão narradas pelo Guilherme, que traduzirá aí os pontos fundamentais dos crimes, esclarecendo como pensam e como agem os cybercriminosos brasileiros. Depois depoimentos de personagens envolvidos nos casos, como delegados, investigadores, advogados, especialistas e vítimas também, são o fio condutor de cada história, que junto com as reencenações trarão drama e veracidade às histórias contadas. No primeiro episódio, que já foi exibido pelo canal e também publicado lá no site da Discovery, foi apresentado sobre um caso de sequestro ocorrido em Santa Catarina, onde o sequestrador fez todo um levantamento da família através de dados publicados em redes sociais. Apresentou também um episódio, um caso de uma médica que era espionada e chantageada através de um hack instalado no computador dela. Aí também apresentou um caso de um criminoso envolvido em fraudes bancárias realizadas através de SimSwap. Em cada episódio serão três histórias diferentes que vão aí revelar o funcionamento do cybercrime no Brasil. Eu e outros colegas de trabalho tivemos o prazer de colaborar nessa série com entrevistas e também dando consultoria nas pautas. Se você tem o canal Discovery Channel no seu pacote de TV, não perca os próximos episódios. Se você não tem, você pode assistir pelo site onde o Discovery vai lá publicar os episódios depois que eles forem exibidos na TV. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.